Às vezes eu me engano, você não tava nos planos. Caso de amor que acontece uma vez na vida. Não sei se foi só coisa da minha cabeça. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Não sei se foi só, coisa da minha cabeça. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Mas se quiser me encontrar, neném, pra se lembrar da magia que a gente tem, eu te convido pra correr perigo. O nosso amor não vai ser proibido. Mas se quiser me encontrar, neném, pra se lembrar da magia que a gente tem, eu te convido pra correr perigo. Nosso amor não vai ser proibido. Te busco às seis, reservei um lugar. Eu viro um rei, se você topar. Pra gente viver e desfrutar essa história romântica. Não sei tirar você da mente. Confesso que foi diferente. Baby, o meu olhar não mente. Eu pensei demais na gente. Coisa da minha cabeça. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Não sei se foi só, não sei se foi só, coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Mas se quiser me encontrar, neném, vai se lembrar da magia que a gente tem. Eu te convido pra correr perigo. O nosso amor não vai ser proibido. Mas se quiser me encontrar, neném, vai se lembrar da magia que a gente tem. Eu te convido pra correr perigo. O nosso amor não vai ser proibido. Às vezes eu me engano, você não tava nos planos. Caso de amor que acontece uma vez na vida. Woo!